O que ocorre? Isso a legislação consumerista veda esse tipo de atitude. Até nós já estamos tomando providência junto com os PROCONs de Minas, junto com o coordenador dos PROCONs de Minas, doutora Mauri, já houve uma denúncia, porque isso é proibido. Você compra, você tem direito. Então eles estão obrigando o consumidor a baixar um aplicativo, que eles ganham com isso também, para a pessoa poder ter acesso à fatura. Isso é vedado. Isso não pode ser feito. Então o que acontece? A pessoa liga lá, olha, está errado. Então, tudo isso nós temos que orientar. Existe muita malandragem também do outro lado, né? Muita malandragem. É, a palavra correta é essa, porque aí a pessoa tem que abaixar. A empresa está ganhando no aplicativo, né? Exatamente. A pessoa tem que baixar para o boleto para pagar uma conta que deveria ser enviada pela empresa. Exatamente. Né? Agora, a ideia deles, quando nós ligamos eles, na central, eles falam assim, não, nós disponibilizamos pela internet. Só que você não analisa aquela pessoa que mora na zona rural, que tem dificuldade de sinal de internet. Né? Nem sempre ela tem uma impressora, ou nem sempre ela tem um aplicativo bancário. Porque o que acontece? A pessoa mora num bairro distante, numa zona rural, num distrito. Ela pega o boleto e fala pro vizinho, olha, hoje você vai na cidade, paga para mim o boleto, por favor. Não. Ou se ela quiser, ou ela vai na loja tirar o boleto, ou ela baixa aquele aplicativo. Eles não estão dando a oportunidade. Isso aí a legislação veda. É lógico, se não chegar, a pessoa tem que buscar os meios de pagar. Mas, assim, não enviar declaradamente é proibido. Então, tudo isso é uma briga eterna que o PROCON e os órgãos de defesa do consumidor têm para garantir os direitos. E essa questão do superendividamento aí do brasileiro também preocupa, né? Preocupa. O brasileiro, ele não tem a educação financeira. É. Falta educação financeira. Falta nas escolas até, talvez, né? Falta em casa, falta conscientização. É. Porque a equação é simples, é uma conta de somar. Se eu ganho 1.000, não adianta eu achar que eu vou gastar 1.200, esses 200 vai faltar. É. Entendeu? Não adianta eu falar, mas eu tive não sei o que esse. Mas é lógico, existem emergências, uma cirurgia de emergência, uma farmácia, mas a pessoa, o que ocorre muito? Um grande índice de reclamação que nós temos no PROCON, lá de Guaxupé. A pessoa recebe determinado cartão de crédito com limite, vamos supor, de R$500. Ela ganha 1.000. Ela gasta 1.500. Só que o mês que vem ela tem os 1.000 de despesa, mais os 500 daquele cartão para gastar, que tem que ser pago. Que é o que nós explicamos lá no PROCON. Quanto que o cartão de crédito é vantajoso? Quando você quer parcelar um produto à vista, sem juros. Quando você tem um prazo extenso para pagar. Mas desde que você pague a fatura integral no mês subsequente. Do caso contrário, ele não é vantajoso, o cartão. Aí a pessoa fala, mas eu tive uma emergência. Mas ela tem que estar ciente que os juros do cartão de crédito são altos. São altíssimos, né? Exatamente. Isso tudo deriva do superendividamento. A facilidade do crédito. Hoje é muito fácil, né? Muito, muito fácil. A pessoa vai se endivida de muito e vira uma bola de neve, Maria Amélia. A pessoa não consegue depois. Não. O que o PROCON orienta nesse caso de superendividamento? A pessoa que está lá com dois cartões, tem gente que pega um cartão para pagar o outro cartão. É. Como é que funciona? O que a pessoa deve fazer? Parar? Não vou pagar nada agora? Tentar negociar, qual que é a orientação? A orientação do PROCON é que eles tentem negociar. Nós fazemos isso lá. Eu tenho dívidas com 4 empresas. Então, nós notificamos essas 4 empresas para que elas mandem propostas de pagamento à vista e a prazo para aquele consumidor. E ele vai analisar o que se enquadra dentro do orçamento dele. Muitas vezes conseguimos retirar juros, acréscimos. Então, a pessoa tem uma dívida de 500 com a loja X. Ela aceita pagar, vamos supor, R$10,60. Um exemplo. Certo. Então, o que acontece? Ela vai pagar esses 10,60, mas aí ela vai poder pagar 5 de 80 para outra, uma parcela de R$100 para outra e vai acertando. E evitar novas dívidas até regularizar a situação. Maria Velha, o problema ele vai só crescendo, porque geralmente a pessoa que fica endividada e o brasileiro é bom pagador, ele acaba entrando até em depressão muitas vezes, né? Muitas vezes. Né? A gente acaba atingindo um outro problema, né? A pessoa chega muitas vezes ali deprimidíssima, porque ela quer regularizar a situação dela e ela não tinha noção que ia virar aquela bola de neve. Ela não consegue, né? Muitas vezes é até por uma necessidade, o que eu falei, uma doença, um problema e tal, mas tem aquele problema também da família. O brasileiro, ele é gregário, ele mora ele do lado da mãe, a avó junto, o filho do primeiro casamento com o segundo, tem isso. Então, como tá todo mundo numa casa, eles pegam um cartão com limite. Não, eu vou comprar no teu cartão, mas no mês que vem você me dá a fatura que eu te pago o que eu tô te devendo. Só que chega o mês que vem, acontece outro problema, ele não dá o dinheiro. Aí o que, que acontece? Sobrecarrega o titular do cartão. Aí ele tem que pagar. O que o titular faz? Muitas vezes ele vai tirar um empréstimo bancário para pagar aquele cartão. Porque a dívida, a responsabilidade é dele. É. E aí gera outra dívida. Então, uma das funções do PROCON, uma das atribuições que a Lei 8.078 dá aos PROCONs, é de buscar meios de educação consumerista, regularização de crédito, propostas de pagamento. Tudo isso é função do PROCON. Então, qualquer pessoa aí de Guaxupé que queira, de repente, regularizar as suas dívidas, ela pode procurar o PROCON? Pode, nós notificamos aquela empresa e ela tem que, ao menos, dar uma resposta. Eu sei que eu devo para a empresa Y, empresa Z, empresa X. Ela tem que, ao menos, falar, olha, sua dívida é tanto, eu não parcelo, eu parcelo. Alguma coisa ela tem que te responder. Ela vai responder para o PROCON. Nem que for, ó, não parcelo, a dívida é tanto, mas eu não parcelo. E é importante também a pessoa ter consciência de que ela pode pagar aquele valor, que seja aqueles R$50 por mês. Exatamente. Em 6 parcelas, em 10 parcelas, porque se ela interromper o pagamento lá na frente, depois de 3 parcelas, quebra e perde. Quebra o contrato, é o que nós explicamos. No direito, Antônio, toda negociação de dívida é chamada novação. Eu tenho uma dívida. A partir do momento que eu renegocio, aquela dívida antiga deixou de existir e existe uma nova, que é a chamada novação da dívida. Se eu deixo de pagar, fica pior ainda, porque eu gero uma nova dívida com um novo valor. Vamos fazer um intervalo comercial? Sim. Na sequência a gente volta para falar da palestra com Dado Schneider, que vai acontecer em Guaxupé no dia 26 de setembro, é uma terça-feira, às 19h30, vai ser lá no Teatro Municipal, e também para falar da programação da Semana do Consumidor acontecendo em Guaxupé. Fique ligado. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. O destaque está no Expresso. Treze horas e 55 minutos, Pássaro da Ilha FM, o programa Expresso, comigo Antônio Cláudio, vamos juntos até às 14 horas. Hoje, claro, vamos passar um pouquinho porque o papo tá muito bom. Estamos conversando aqui com a Maria Amélia, ela que é minha convidada de toda segunda-feira no quadro Especialistas, e a Maria Amélia, coordenadora do PROCON. O PROCON e a Prefeitura de Guaxupé vai realizar na próxima semana a Semana do Consumidor, com vários eventos, palestras interessantíssimas, né, Maria Amélia? Que já começa na segunda-feira. Sim. Segunda-feira, às 9h15 da manhã, no Colégio Dom Inácio, Educação Financeira e Relações Consumeristas. É basicamente isso que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Nós detectamos, como as conversas que nós temos no PROCON, as próprias visitas que eu realizo ao comércio, às instituições, as escolas pedem palestras voltado para os alunos. Isso eu vou nas escolas mesmo, isso já é hábito do PROCON. Tá? Lá em Guaxupé nós fazemos esse tipo de trabalho. E um dos fatores que nós detectamos é a ausência de conhecimento de consumo que o adolescente recém-saído da escola tem. Então, por isso, nós voltamos esse ano muito para a escola. É a primeira semana do consumidor e nós já voltamos para as escolas, para o jovem na faixa dos 17 e 18 anos. Então, todas essas palestras aqui, pelo menos a maioria delas, vai ser realizada dentro das escolas, para os alunos e professores. Sim. É isso, né? Com exceção dessa aqui do Dado Schneider. Sim. Que é voltada para o servidor público, a população de uma maneira geral. Tem aqui também uma voltada mais aos pais, né? Sim. Mas vamos lá, então. Na segunda-feira, dia 25, às 9h15, no Colégio Dom Inácio, a palestra com o tema Educação Financeira e Relações Consumeristas. Às 10h30, na Major Luiz Herbini, Problema nos Produtos Adquiridos e Garantias. É um problemão também que tem. Nossa, né? Frequente. No dia 26, na terça-feira, na Escola Dr. André Cortes Graneiro, Educação Financeira e Relações Consumeristas. Às 10 horas, na Escola Nossa Senhora Aparecida, o tema é o mesmo. E às 19h30, a gente vai ter no Teatro Municipal essa palestra motivacional com o Dado Schneider, que é conhecido, palestrante conhecidíssimo no Brasil todo. Um dos tops, né, do Brasil, né? Uma simpatia. Conversei com ele por telefone essa semana. bacana, uma simpatia, engajado na situação consumerista no Brasil. Foi um dos que trabalharam na divulgação do Código de Defesa do Consumidor quando na promulgação. Então recaiu o nome, a escolha recaiu sobre o nome dele por um dos, esse foi um dos motivos. E o tema vai ser o servidor público e o tratamento dispensado ao consumidor. Sim. É voltada para o servidor público? De forma geral, sim. É. Porque nós temos, nós conversamos com o dado para fazer essa análise. Por quê? O funcionalismo público, certo? A instituição pública, ela também fornece, ela também é um prestador de serviço. E como tal, ela deve atender bem a população em geral. Ela não deixa de ser um fornecedor. E hoje, se a gente for fazer uma análise aí, a questão do atendimento dos funcionários públicos é péssima. Pelo menos é essa a imagem que a gente tem. É a imagem que as pessoas têm. Nós lutamos contra isso. É lógico, você não pode falar pelos outros. Sim. Mas existe sim um grande índice de reclamação, de descontentamento. Então, quer dizer, a palestra dele é bem voltada para essa área, sim. E essa palestra, ela é gratuita? Gratuita. Tem que fazer inscrição antes? Como é que vai funcionar? Nós pedimos que sejam feitas as inscrições para nós termos uma ideia de quantas pessoas estão dispostas, porque o teatro tem uma lotação permitida. Então, nós pedimos que as pessoas façam as inscrições ligando lá no PROCON, dando seu nome. Até porque aqueles que quiserem o certificado de conclusão, nós vamos emitir para contar horas de... Na faculdade. E ainda tem espaço? Tem, ainda tem espaço. Então o pessoal pode ligar lá na segunda-feira? Pode ligar na segunda-feira. Qual que é o número mesmo, Maria Amélia? 3551-7858, 3559-1083. Continuando na semana do consumidor, no dia 27, quarta-feira, a gente vai ter um café com o empresário lá na SIG. Como é que vai ser esse café? Qual que é a ideia? A ideia, aí já é o contrário. Nós vamos expor aos lojistas, aos fornecedores, quais os seus direitos, que eles também têm direitos e deveres. Certo? Então, porque não se fala só em deveres dos fornecedores, eles também têm os direitos. Eu tenho o direito, que nós já conversamos muito, a não trocar um produto que não esteja defeituoso. Eu tenho o direito a mandar para garantia antes de analisar, porque ele não tem aquela... Ele não pode passar pelo crivo dele sem um técnico analisar se o produto está ou não defeituoso. Então, vai ser voltado para esse âmbito. O empresário, ele já tem mais consciência dos direitos e deveres dele ou fica na mesma situação do consumidor? Ele tem mais, só que é o seguinte, muitas vezes ele não sabe do direito dele. O direito, o dever ele sabe. O direito às vezes nem sabe. E às vezes ele fica um pouco assustado também, né? Quando chega uma reclamação, ele fica sem saber o que fazer, né? Interessante que, não sei se é um perfil dos PROCONs de interior, que eu falo no PROCON Guaxupé, que é o que eu vivo. As reclamações, as maiores reclamações, não são quase nunca de lojas da cidade. São redes, são de serviços, serviços que eu falo, telefonia, TV paga, isso aí tudo. Mas aquele lojista, ele se resguarda, ele liga, pede para conversar. Maria Amélia, o que você acha assim assado aconteceu? Então, muitas vezes, no diálogo, consegue-se chegar a um consenso entre o consumidor e fornecedor. E ele acaba cativando o cliente dele. É porque tem um relacionamento, né? Muito maior que apenas de consumo, né? Exatamente. As pessoas se conhecem, né? Sim. Porque as grandes redes, elas vêm engessadas. Ela tem aquele perfil. Então, eu tenho que fazer dessa maneira. Eu não posso sair dos trilhos. Então, isso, muitas vezes, por engessar o relacionamento, não permite que exista essa expansão de relacionamento, de eu conversar e tentar resolver o problema, que já existe nas redes que são locais. No dia 27 ainda, a gente vai ter na Escola André Cortez Graneiro, Educação Financeira e Relações Consumeristas, às 19 horas, no CIEG Elia José, Educação Financeira e Relações de Consumo. Aí essa aqui já é uma palestra mais voltada aos pais. Aos pais de alunos do CIEG ou não? Da regional. Toda ali. Todo mundo então pode participar. Pode participar, né? Tirando dúvidas. Dia 28 aí vai ser lá no CAIC, Educação Financeira. Também no dia 28 às 9h30, Colégio Objetivo, com Educação Financeira e Relações Consumiristas. Às 18 horas no CAIC, também voltada mais aos pais. Às 19h30, isso tudo no dia 28, quinta-feira, na Escola Dr. André Cortez Graneiro. Também voltada aos alunos dos cursos técnicos. Sim. Né? O que nós chamamos André Cortez Graneiro e o Poli. Eles têm os cursos técnicos com. Eu já fiz palestra recentemente para eles. Eles demonstraram muito interesse na matéria, até porque é uma questão de vivência. Hoje a gente precisa, né? Dia 29, sexta-feira, finalizando a semana, 7:30 da manhã, na Escola Municipal José de Sá, Consumo e Educação Financeira, voltada aos pais e também alunos. E às 9:30, na Escola Municipal Olímpia Leite Ribeiro, Educação Financeira. Bastante assunto para tratar e muito trabalho, né? A equipe do PROCON tem que estar afiadinha essa semana, hein, Mariana? Ah, ali nós trabalhamos em cadência. Os funcionários, eu como coordenador, os meus estagiários. É o que nós estávamos conversando. O pessoal hoje, não sei se... Lógico, sempre, adolescente sempre foi adolescente. Mas existe esse problema, sim, de não saber o que, que eu vou fazer com o meu dinheiro. Eu não sei que eu tenho que pagar a conta na segunda-feira. Eu quero morar fora, mas eu não sei como é que é lá fora. Eu não sei as responsabilidades que eu tenho. Então, de repente, a pessoa até sabe administrar o seu dinheiro. Mas ele vai e compra um fogão, morando fora. Ele não guarda a nota fiscal, aquele fogão dá problema. Como é que ele vai requerer assistência técnica? Então, esse bate-papo voltado para o recém-saído da adolescência, adolescente, para que ele tome conhecimento dos seus direitos também, para aprender a viver no mundo lá fora, né? E aprenda que tudo tem um custo, né? Tudo. Nada cai do céu. Como dizia minha mãe, tem que fazer um curso para aprender, você tem que fazer um curso que no futuro te dê dinheiro. Você quer viver que jeito daqui 10 anos? Minha mãe falava muito isso na minha cabeça. Maria Amélia, queria te agradecer muito a participação aqui no programa mais uma vez. A Maria Amélia, a gente fala toda segunda-feira. Nessa segunda vai ter descanso, né, Maria Amélia? É folga, é folga. Mas na outra eu estarei aqui. É isso daí, respondendo as perguntas sempre brilhantemente aqui no programa e ajuda muito, né, as pessoas, né? Dica aqui que às vezes nem é o ouvinte que enviou a pergunta, mas é uma pergunta genérica, né? Que acaba ajudando outras pessoas. Isso é muito bacana. É, uma das funções do PROCON é essa mesmo, esclarecer as dúvidas dos consumidores e a população de Guaxupé, fazendo um parênteses, não sei se nós já conversamos a respeito disso, que os PROCONs municipais só podem atender a sua cidade. Sim. Então, por exemplo, Guaranésia tem o dela, a população de Guaranésia, Guaxupé tem o dela, só Guaxupé. Fazer um apelo aos prefeitos da região que não tem PROCON nas suas cidades para instalar, porque ajuda muito a população, tanto em termos esclarecedores como funcionais. A população fica satisfeita. Eu tive uma conversa com o prefeito Jarbinhas mês passado, nós ainda falamos isso, como a população fica bem servida, como a população sai satisfeita de saber que tem aonde se amparar. E é gratuito o atendimento no PROCON. O PROCON de Guaxupé tem quanto tempo já, Maria Amélia? Esse ano completamos 18 anos. 18 anos? 18 anos. Então já tem bastante tempo. Já quase 27 anos, 10 anos depois já foi instalado. 1999, o PROCON de Guaxupé. PROCON de Guaranés também já é um PROCON antigo, já. Né? São as cidades, acho que aqui da região, que tem os PROCONs mais antigos, se eu não estiver enganado, mas eu acho que sim. Muzambinho também tem, na mesma época. Mas aí, o que acontece quando alguém de fora liga para você? Não aqui de Guaranés, que talvez o pessoal procure aqui de Guaranés. Uma cidade que não tem, não sei se Juruáia tem, por exemplo. Não tem. Liga para você, e aí? Então, infelizmente, nós conversamos e falamos, olha, o que nós podemos fazer é orientar o caminho que o senhor pode seguir, a senhora pode seguir, mas nós não podemos registrar o seu atendimento. Porque, inclusive, a própria legislação, o próprio PROCON recomenda que nós não façamos o atendimento como uma maneira de forçar aquela cidade a instalar o PROCON. Porque senão, você já pensou, Juruáia, nós estamos a 18 quilômetros de Juruáia, a pessoa tem que ir lá reclamar. Tudo isso dificulta. Sim. E então é uma das maneiras de forçar a abertura do PROCON. Não que nós não façamos o atendimento à distância. Pelo contrário, a população de Guaxupé nós atendemos muito à distância. Telefone, às vezes já aconteceu o caso da pessoa ligar, Maria Amélia, eu não ando, eu precisava fazer uma reclamação tal. Eu pego meu carro, já fui na casa da senhora, fui lá buscar documento, entendeu? Mas isso tudo dentro da cidade, lógico, é um caso atípico. Mas os prefeitos têm que se conscientizar. Tem que se conscientizar e tentar trazer para os seus municípios aí, né? O PROCON, né? Lá nós tivemos um ótimo respaldo do prefeito Jarbinhas, a construção do prédio novo, equipar o prédio. Nós temos todo o respaldo com material, com pessoal, então nós estamos aptos a atender a população guaxupiana. Valeu, Maria Amélia, obrigado pela participação. Eu que agradeço, viu? Mais uma vez. E até a outra segunda, então, até o mês de outubro. Né? Até o mês de outubro. Mas já estaremos aí. Já vamos começar a falar sobre o Dia das Crianças, né? Valeu, Maria Amélia, muito obrigado. Vou fazer um intervalo comercial e na sequência eu já volto para encerrar a edição do programa Expresso deste sábado. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba.